Boa noite. Agora eu vou contar o sonho que eu tive, deve ter uns 3 dias atrás. Foi tipo assim, começou com eu tava em casa em Viçosa, no quintal lá. Meu pai começa a me contar sobre a caramela. Começou a falar que a caramela tava estranha, ela não tava voltando pra casa pra almoçar, só tava voltando pra jantar. E ela chegava e tava desconfiada, como se não conhecesse a gente. E daí eu decidi ver o que tava acontecendo com a caramela. Eu fui à tarde, no horário que meu pai dava comida. Lá em casa a gente costuma bater panela pra chamar o cachorro pra vir. E tava rolando isso, a caramela apareceu, meio tímida e tal. E eu cheguei e fui receber ela, fui dando abraço, fazendo carinho na caramela. E ela tava realmente estranha, tava um pouquinho acanhada e desconfiada. E ela chegou e comeu a comida dela. E daí ela foi embora, assim, meio tímida e tal. E daí, o que eu tava percebendo é que quem tava lá também, além da caramela comendo, era o Bizu. Bizu, um gato que meus pais adotaram recentemente, sim. E curiosamente, sim, a caramela nunca conheceu o Bizu e nem o Bizu a caramela. Então, tipo, no meu sonho, eu tava meio que entendendo que a caramela tava desconfiada, um pouco talvez do Bizu. Então, a segunda vez que a caramela veio, no outro dia no jantar, a caramela apareceu meio desconfiada, um pouquinho menos desconfiada quando ela me viu, que eu tava fazendo carinho nela, ela gosta de mim, daí eu. Na segunda vez, a caramela também foi chegando. E quando ela viu o Bizu de novo, foi comer a comida, mas ainda está um pouquinho estranho. Na terceira vez eu não tava com dúvida mais, já tinha certeza que era o Bizu, assim. Só que quando ela foi percebendo que a gente estava dando comida pro Bizu e pra ela também, ela foi se acostumando com a ideia e tal, e foi recebendo o Bizu de boa. Então na terceira vez, assim, a caramela estava um pouquinho melhor. A gente deu comida pra ela e eu fui pra dentro de casa. Quando eu tava. Eita, foi mal, apertei um botão aqui. Então a gente foi eu fui entrar pra dentro de casa e quando eu chego lá dentro de casa, quem tava conversando era minha mãe e a Cássia do Ney. E a Cássia tava falando sobre o chá que ela deu pra minha mãe, tipo no pré-cirurgia dela. E na história, parece que minha mãe tinha acabado de passar por uma cirurgia cerebral e tinha sido um sucesso. Minha mãe tava de boa, tava só recuperando assim da pós-cirurgia. E a Cássia estava explicando de onde é que ela tirou aquele chá. E parece que o chá tinha efeito alucinógeno e ele era usado para fazer remédio para psiquiatria. E a gente tava, nossa, Cássia, de onde é que você tirou de dar esse chá para minha mãe, né? E a gente começou a discutir as possibilidades, as coisas que aconteceriam com minha mãe por causa daquele chá. Só que minha mãe tinha passado pela cirurgia. Ela tinha dado chá antes da cirurgia e minha mãe estava bem. Então ela estava assim, mó orgulhosa que ela tinha dado o chá certo para minha mãe. E aquela ia recuperar, e era graças ao chá dela. E ficou nisso aí, aquela história sobre o chá da Cássia, minha mãe ter voltado da cirurgia. Essa foi a segunda parte do sonho. A terceira parte do sonho, eu tava nadando na piscina, meio que igual eu fazia em São Carlos durante o curso de verão. Eu sempre nadava lá na piscina depois de estudar. É como se eu estivesse fazendo isso. Eu pegava uma raia e ficava indo e voltando lá. E na raia onde eu tava nadando, tinham duas outras pessoas nadando também. Eram duas meninas que estavam treinando juntas. Então sempre que a gente se cruzava assim, no meio da piscina, a gente sempre desviava um do outro, né, pra não trombar, e eu passava por baixo geralmente. Em uma dessas idas e vindas eu reconheci uma das meninas, era a Júnia, que fazia engenharia mecânica comigo. E alguma coisa começou a me falar que uma delas ia afogar. E eu tava com isso na cabeça, eu comecei a prestar atenção. Tipo, toda vez que eu passava perto delas, eu ficava olhando para ter certeza que as duas estavam lá e as duas estavam bem. E quando eu chegava do outro lado da piscina também, eu olhava por cima da água para ver se elas estavam de boa. E nada estava acontecendo, né? Só que tem uma vez que a gente estava nadando, eu lembro que a gente ia se cruzar, né? Eu passei por baixo. E eu acho que a Juna tinha me reconhecido, daí a gente deu tchau assim debaixo d'água. E continuamos nadando. Quando eu cheguei do outro lado, eu olhei por cima da água para ver se elas estavam lá. E uma delas tinha desaparecido. E eu fiquei cismado com aquilo ali, porque eu tava vigiando, assim, toda hora eu tava olhando, ficando atento pra ver se nenhuma delas afogava. E a gente tinha acabado de cruzar e eu olho pra trás e uma delas desaparece. Eu olho por debaixo da água e a outra, ela desapareceu. A menina que afogou foi a outra, sem ser a Júlia, a menina que eu não conhecia. E eu fiquei. Aquilo me deixou meio noiado, assim, procurando saber o que tava acontecendo, assim. Essa foi a terceira parte do sonho. E foi meio que sem um fim mesmo. Terminou meio que a desejar, sem saber o que ia acontecer. Bem, é isso. Depois eu conto outros sonhos. Então, falou pra vocês. Boa noite.